Olá, ouvintes de peso. Antes de começar a ouvir esse programa, eu quero avisar para vocês que tivemos vários problemas de áudio, especialmente na reta final. Os últimos 10 minutos estão bem complicados. Eu tentei melhorar da melhor maneira possível, mas no momento a conexão apenas caiu. Então estejam cientes que o áudio tá ruim, que no final fica complicado entender, e paciência. Até lá, apenas divirtam-se. Ouvintes de peso, Univos! De São Paulo, aqui é Dudu Salles. Está começando mais um episódio do Papo de Comunista na Quarentena. Porque aqui, amigo, é todo mundo comunista, porra! Percebo Dudu, Jesus! Mas não é muito difícil, né, cara? É só falar mal do Bolsonaro que você fica comunista. O Moro é comunista, pô! E agora todo mundo é comunista, Flávio. Não existe mais ninguém. Eu quero deixar claro que eu já era comunista antes de virar modinha. Tá bom, Valena. Se alguém era, era eu. Mas eu quero saber, você tem a ficha de filiação do Moro aí pra apresentar, Elba? Vou pegar com os companheiros. Eu tenho certeza, Marília, que você, como a mais comunista de todos nós, você apenas nos puxou, entendeu? Foi assim que funcionou, não foi? Você chegou no grupo como não queria nada. Quando você chegou no grupo, Marília, todo mundo era de direita. Todo mundo era de direita nesse grupo. Eu falei, e daí hoje eu falo, eu avisei. Estão todos aqui. Pois é muito triste quando isso acontece. Você foi puxando um por um. Primeiro você puxou o Flávio, depois você puxou o Mayra. Alguém tinha que mostrar. Ah, o lado bom da força. O lado bom da força é o lado esquerdo. Ok, tá bom então. Ô Flávio Soares, você entende do lado bom da força? Qual é o lado bom, qual é o lado ruim da força? Você entende? Porque eu acho que o Yoda, ele é destro, mas cara, eu não tenho certeza. É assim, meu. O lado bom da força é quando você tá no lado de cima da privada, entendeu? Você faz a força, esse é o lado certo da força, entendeu? E aí quando você termina, você não precisa gritar terminei pra ouvir um e daí, né? Você diga sozinho. Mas esse é o lado, no meu entendimento, esse é o lado certo da força. Você está do lado de cima da privada. Curiosamente faz sentido. De fato faz sentido. Não é? Você tá ali de manhã e tal, comeu poucas fibras, né? Ai, capitão! Odeio esse fone, odeio. É o que, o Balena, que você tá incomodado esse com o negócio fone, que cabe no ouvidinho? Esse fone, obviamente capitalista. Ah, claro. É a Made in China. Obviamente. O fone é lindo, o fone é maravilhoso. Sabe que uma coisa interessante? O meu fone, o lado direito parou de fazer barulho, só tô ouvindo do lado esquerdo. Será que tem alguma coisa a ver com o fato dele ser comum? É o destino. É feito é na China, né, Tapioca? O destino ele mostra. Feito em Cuba, né? Com peças velhas de Cadillac, né? Antigamente eu batia assim na direita e funcionava, mas hoje nem bater na direita funciona. É só soprar. Aí o Balena responderia, não funciona na direita, mas funcionaria na esquerda, provavelmente, Tapioca. Claro! Mas Tapioca, claro. Você sendo aí um homem casado, está batendo muito na direita? Não, como é que é? Ô Júnior, me faz um favor, ou sai junto da televisão ou muta o seu microfone. Por gentileza? Sim, senhor. Eu não quero ver a novela que todo mundo já viu, então. Essa novela é reprise. Vale a pena ver de novo essa merda agora, é isso? É, mas o Ben assiste todo dia, adora. Mas cara, a programação da Globo, tirando os jornais, é um gigantesco, vale a pena ver de novo nesse tempo de quarentena, né? A gente vê a mesma matéria vale 40 vezes ao longo do dia, né? É tudo vale a pena ver de novo, né, cara? Vamos falar sério, né? A mesma matéria passa e passa. É só que sobrou, né? Cara, e não é só a mesma matéria, não é a mesma matéria e tal, a repetição. Todos os canais a mesma coisa. Eu fico ouvindo a Globo News enquanto estou trabalhando. Cara, é a mesma notícia no jornal das 9 até a edição das 4 da tarde, bicho. E daí vai também. Vai pro Jornal Nacional também. Sim, aí você fica, caralho, não tem assunto, puta merda. Mas o mundo tá parado. Não, sim, é. Não sai daquele bioma, né? É a cagada do Bolsonaro do dia e a quantidade de mortos pelo corona do dia, né? É só fica nisso, né? Que merda Bolsonaro. Aí tem uns dias mais animados, como ontem e hoje, né? Que ele fez 4 merdas em seguida, né? Aí as notícias fariam um pouquinho, né? Ele tá se superando. É, quando ele tá atacado, tá, ele faz umas 4 merdas de tempo. Mas hoje é melhor do que todo, não foi ele. O melhor de todos não foi dele. Hoje a melhor de todas foi do 04. Fale um do 04, Valeu. Eu adorei aquele álbum, Valeu. Então, 04. O comedor da Barra? 04, o comedor da Barra, aquele que é o motivo por nós, moradores da Barra, andarmos com a bunda nos muros, né? Porque vai que o tripasse te come, o céu apá. Foi o 04 que ele ganhou. A razão do jeito do amor está solteiro, né? Não é? Cara, se ele pisca pra mim, o joelho dobra na hora. Mas enfim, a pessoa com seu nariz esquisito, com a sua barbicha de bode, falando: porque eu tive corona, pegou e passou, toma no cu, porque sou uma gripezinha, bababá. E terminou com: prefiro morrer tossindo que transando. Isso daí, essa é a nova geração, amigo. É por isso que a humanidade acabou. E pega o condomínio. Gente, quando saiu ali os memes ali do pegador do condomínio, eu olhei bem e falei: mano, não é por nada não, mas o Zé Godoy já pegou mais mulher que esse aí, viu? Entendedores entenderão a ironia por trás dessa afirmação, né? Olha, eu fiquei na dúvida, assim, o lance de eu prefiro morrer tossindo que morrer transando, se era algo do gênero pra fazer sentido naquele universo de gamers que odeiam mulheres e basicamente estão ali só pra ficar falando de coisas de gamers, ou se é um rolê apenas de que ele tava querendo ser irônico e pagar de descolado. E não, se confundiu, ele queria falar o contrário, entendeu? Eu fiquei na dúvida. Eu acho que é burrice mesmo. Eu acho que assim, se você pegar, você analisando bem ali o material genético de onde vem a coisa, é burrice, né? Cara, por que uma pessoa de 22 anos que passa o dia jogando videogame, que ele tem um canal de jogo, né? Aquele... Por que isso não me surpreende? LOL, que LOL pra mim é preconceito, a gente tem muito ouvinte que é jogador de LOL. Não tenho problema nenhum com o jogo. Eu tenho problema do filho do Bolsonaro, um homem de 22 anos, não fazer porra nenhuma da vida e ter canalzinho. Ele pode ser um atleta de LOL. Você sabia que existe isso? Existe. Exatamente. Existe o Copa do Mundo disso. A galera ganha dinheiro com isso. É possível, olha. Eu sei, mas ele não. Opa. Se ele ganha dinheiro com isso, já tá melhor que o pai, hein? O pai ganhava laranja pra correr, né? Tá melhor que o pai. Aí o Bob vai pegar um chafariz. Cara, né? Eu vou mandar fazer uma camiseta. E daí? E daí, né? Bom, mas enfim. Eis que. Não, eu tentei. A Elba tá ficando louca. Que foi, Elba? Tô. Nada, eu tô terminando a frase, mas vocês já mudaram de assunto. Não, ninguém mudou de assunto, a gente tá esperando a sua frase. Não. Eis que o quê? Não, o que eu tô falando é isso. É que eu já tentei de todas as formas ver a maneira que ele tentou falar e não tem outra. Foi burrice. Mas de novo, eles pegam ali a amostra, põem na proveta ali, vê o material genético. Não, é um idiota mesmo, não tem jeito. A genética não ajuda. Não tem. Ô, Tapioca, falando em genética... A sua genética claramente está muito melhor hoje. Você hoje é um cara que poderia, assim, conquistar as mulheres para passar seu material genético, porque você fez alguma coisa diferente. Me consta, cortei o cabelo. Nossa! Olha só. Viu só? Os maldosos estavam dizendo que a cabeça dele tinha inchado. Não, alguém conseguiu. Falaram que eu estava engordando, que a bochecha estava maior. Não é o cabelo que diminuiu. Você cortou o cabelo, Tapioca? Não, ele caiu por igual, de ontem para hoje. Como é que você fez isso, velho? Você conseguiu realmente cortar cabelo aí, Marrosa? Cortei. Aí eu falando no grupo dos colegas, né? Poxa, cortei o cabelo, finalmente. Aí minha amiga falou do marido dela, que é médico. Não, ele cortou o próprio cabelo. O seu marido cortou o próprio. Passou a máquina 3 e resolveu o problema. Eu falei, eu não tenho tendência a Rambo, né? Eu tenho que cortar meu cabelo bonitinho. Eu sou Nutella, gosto do meu cabelo partido. Paciência. Então, foi uma novela cortar esse cabelo, né? É, porque tava fechado e... Finalmente abriu, assim, o comércio aqui, a Margosa. Agora, como aqui não tem nenhum caso confirmado, quer dizer, até hoje, mas vamos entrar nesses detalhes daqui a pouquinho. Então, o comércio estava funcionando em horário reduzido e com algumas exigências, né? Não evitar aglomeração, as lojas que são muito pequenas, elas não atendem as pessoas dentro do estabelecimento, você fica na calçada. Pede o que quer, a pessoa vai lá, busca para você, para evitar que entre Mais de duas pessoas. O pessoal vai lá dar uma distância de 3 metros e arremessa os produtos. Pega sua porra aí. Pega aí, filha da puta. Porra, por que eu pedi um pack de cerveja? Né? Caralho, não, o que é isso? Não, se você for comprar gás, né? Segura aí, meu rei, filha da puta. Segura sua porra aí. E você joga o vazio e recebe o cheio, né? Mas você compra galão de água. Tá, mas então... e aí? Você foi cortar seu cabelo? Aí como é que foi? Aproveitei e fui dar uma olhada. Corona, né? Mal que tem de fratura. Eu não tenho saído de casa, né? Eu só vou trabalhar, volto e normalmente, assim, abastecer o carro e tal. Mas não tenho andado no comércio. Eu resolvi ir pra cortar o cabelo, né? Vou ver como é que tá, dar uma olhada. E aí vi aquela fila da Caixa Econômica que tem no país inteiro, né, uma fila linda, isso já era de tarde, 2 horas da tarde, a hora que eu fui, a fila ainda estava lá, firme e forte, e todo mundo com máscarazinha, a prefeitura até distribuiu máscara para quem não tinha. Pô, tá melhor que a fila da Caixa aqui perto. É, né? Oh, puta, parecia a fila para entrar no estádio de futebol, né, os caras comendo pipoca, máscara na orelha. Tinha uma moça, que eu achei engraçadíssimo, que tinha uma moça, fila, que tava com uma máscara combinando totalmente com a camisa branca de estampa vermelha, e a mesma estampa da camisa tava na máscara. Meu, ela conseguiu demais, combinar, menino. Tava lindíssima. Cara, é moda, fashion. Sim, mas eu achei complicado ela conseguir a mesma estampa da camisa pra fazer uma máscara, pô. Ela fez a camisa com a marca juntas. É tecido que sobrou, cara. Tava, sei que ela tava gata. Lindíssima. Miss Pila da Caixa. Então, beleza, cheguei pra cortar o cabelo, né? Cheguei antes do cabeleireiro, que eu peguei logo o primeiro horário pra não arriscar aquela coisa de eu chegar, o anterior tá lá e eu ficar esperando no mesmo ambiente, né? Falei, eu vou pegar logo o primeiro horário da tarde, que só vai ter eu. Cheguei antes do cabeleireiro e o salão aqui é no fundo de uma loja de roupa, né? Você atravessa a loja de roupa e no fundo é o salão. Oh, delícia. Isso é maravilha. E o interessante, eu tava até comentando, é bom porque a mulher pode chegar lá pelada e sair arrumada, vestida, maquiada e penteada, né? E o homem também, né? Sai vestido. O homem também. Mas a roupa é feminina, a loja de roupa então, é feminina. Realmente, desculpe, fui preconceituoso. Você Fábio, você é claro, a pessoa muito mais madura do que eu. É a idade, você chega lá. Então, beleza. Eu cheguei antes do cabeleireiro, fui já pra parte do salão, fiquei lá sentado aguardando. Enquanto isso, a loja lá, pouca gente, então a vendedora conversando com uma daquelas que eu chamei de pseudo-clientes, né? Aquelas que vão todo dia na loja, mas não compram nenhum botão, né? Ficam lá batendo papo. E conversa lá. Conversa da loja, pô. E o assunto, claro, né? Coronavírus. Tava lá conversando, falando de máscara, uso obrigatório de máscara. A vendedora falou que achava chato, porque abafa, incomoda, tem que ficar o dia inteiro com aquilo ali, mas tem que usar. E a outra cliente falando, eu também não gosto não, vou lhe mentir não, eu uso com o nariz pra fora. Eu não cubro o nariz não. Quando cobro o nariz, eu fico sem falta de ar. Eu fico sem falta de ar, o negócio me safoca, aí eu fico safocada, não... E ela fala. Olha, eu acho esse preconceito linguístico de vocês muito capitalista. Uhum. Aí a vendedora para e fala assim: menina, fala abaixo, o doutor Vinícius está aí atrás. Ô, oh, miséria, e por que você não me falou logo? Ela até colocou a máscara por cima do nariz, né? Depois. Nem vi, eu não via nada, eu só ouvia, eu tava escutando. E aí, você deu bronca na mulher, Vini? Você deu bronca? Nada, fingi que não vi. Se eu for dar bronca nela, vou ter que sair, dar um bronca que quem tá com a máscara na orelha, dar bronca que coça o nariz com a máscara no rosto, né? Ah, gente, mas coçar o nariz com a máscara no rosto devia ser um direito. Puta coisa pra coçar. Alô? Me ouve? Quando eu preciso realmente coçar alguma coisa, transportar, eu tô na rua ali e tal, eu encharco a mão de álcool antes. Tentar diminuir o estrago. Falando em diminuir o estrago, olha que acabou de aparecer. Michael, mas isso como já morreu. Olha, estão me ouvindo? Sim. Sim. Olha, eu acho que precisa acabar Bangu, viu? Eu também Jabu, acho. Como é que já, tá o coronavírus aí, Jabu? O coronavírus tá forte, tá pegando todo mundo e eu tô com uma parcela boa da galera banguense. A gente tá na corrida aí pra ser o bairro mais contaminado do Rio de Janeiro. Acho que em 2 semanas a gente consegue. Opa, o silêncio da saúde conta com vocês, hein? É isso aí. Vou lá que eu vou buscar esse caneco, vou ajudar o Brasil a chegar lá no primeiro lugar de contaminados e mortos. Tamo junto, galera. falando sério agora, cara, eu ia te perguntar, acabei não perguntando. E tua mãe? Eu vi que você tava com ela no hospital, cara, tá tossindo e tal. Rapaz, assim, o meu pai, aqui em casa, o meu pai foi dia 15 de março, dia 20 de março, sei lá, ele foi pro hospital, foi pro Albert Schweitzer, que é um hospital público aqui no Rio de Janeiro. O onde... só como mais escroto do Brasil. É, por aí. Qual? Albert Schweitzer. Albert Schwarzenegger. Não, Schwarzenegger não, Schweitzer, porra. Onde é que é? É Realengo, Rio de Janeiro. Aí é outra parte do Rio de Janeiro, entendeu? Ela... é que mora do lado de cá. Ela não mora no Rio, ela não mora no Rio. É, ela mora ali, colada ali no nosso capitão. Né? Eu moro nos fundos da vivenda da Pá. Pois. Isso que eu bebo. Bota a bunda na parede, Elba. Nem respiro. Aproveita que o Zé Costa está em Brasília, né? Ufa. Mas vamos lá. Então, assim, o meu pai foi parar no hospital, né? Meu pai é doente renal, ele é diabético, então ele tem. E aí tem a idade, já tá com 65 anos, então ele tá ali, né? Exatamente, ele tá ali correndo do coronavírus. Mas ele foi parar no hospital no meio de março aí, com um princípio de pneumonia. Ano passado ele já tinha passado já um mês e meio por causa de pneumonia também no hospital. Isso é uma comorbidade que acontece muito com a galera que tem problema renal, né? E aí ele foi parar, descartamos de imediato o coronavírus, primeiro porque tava muito no começo, né? Não tinha ainda tanto contágio aqui assim. E porque a todo instante o pessoal do hospital em nenhum momento falou que poderia ser coronavírus. A gente sempre perguntava, pô, doutor, pode ser esse negócio de corona e tal? Não, fica tranquilo, não tem nada a ver não e tal. Aí é só uma gripezinha. É só uma gripezinha, pois é, né? Aí ele ficou 15 a quase 20 dias, né, na UTI, né? É, chegaram a pensar em tuberculose. Mas fizeram vários testes e viram que não era tuberculose, e no fim disseram que era só uma pneumonia. Depois desses quase 20 dias ele foi para a enfermaria e a gente pôde começar a visitar, né? Ele é de idade, então a gente começou a ir lá e ficar um pouquinho com ele. Minha mãe ficou lá um tempo com ele, eu cheguei a dormir uma noite, até que depois de 4 dias na enfermaria, começou um vucu-vucu lá e pessoas que iam sair daqui a 2 ou 3 dias... saíram em menos de meia hora, né? Aquele vucu-vucu, não, vamos sair, começou a liberar todo mundo pra sair, e meu pai no bolo. A gente falou, porra, tá dando alguma merda por aí, né? E liberaram. Uhum. Trouxemos ele pra casa, sem suspeita nenhuma de Covid, de corona, nada disso, né? E de lá pra cá, começamos a acontecer algumas coisas estranhas, né? As pessoas começaram a ficar sem olfato. Ficaram sem olfato, sem paladar. Teve febre numa terça, outro teve uma febre na quarta, outro teve febre na quinta. Aqui em casa é quase uma comunidade hippie, né, cara? Embaixo fica meu pai e minha mãe. Cara, e no Júnior, segundo andar fica... Desliga o som, Júnior. Tá passando um mago de água, você tá mijando na porra da gravação. Não, fazendo feijão. Fazendo feijão. Você nem pode desbloquear o som. Vem cá, já tá gravando já? Isso tá, vai sair. Você já entrou no meio do rolê. Tá bom. Não, tudo bom. Inclusive, pra variar, também já tá travado. Ah. Eu tô com a câmera, tá? Eu tô lá com cara de louca. Cara normal. E aí o que aconteceu que ele veio pra cá, né? E aqui a gente, assim, meu pai e minha mãe embaixo, e aqui em cima sou eu, minha esposa, minha filha de 6 anos e minha sogra, né? Então a gente tá meio que isolado, vamos colocar assim, mas entre a gente se comunica, a gente se perambula, Lara, né, principalmente, vai pra cima, vai pra baixo, né, circula em tudo, criança é aquela coisa, não tem como segurar muito bem, e aí a gente começou a notar que numa terça-feira minha mãe teve febre, numa quarta a Vanessa teve, na quinta minha sogra teve, na sexta fui eu, e todo mundo começando a não sentir mais cheiro, não sentindo mais gosto, eu tive diarreia, minha sogra tosse, minha mãe tosse, e cada um apresentando um sintominha diferente de Covid por um dia, no segundo alternava, e oficialmente não temos, ninguém teve coronavírus, né? Até porque não tem teste. Ninguém fez exame, né? Então não tem como saber. Foram testados. Mas, cada pessoa da família teve um sintoma ou teve alguma pessoa que juntou mais de um sintoma? Não, teve pessoas que tiveram vários sintomas. A minha mãe ficou muito mal a ponto desse dia que o Flávio aí perguntou, né? Pô, meu tritado estava no hospital e tal, o que aconteceu? Toda essa epopeia nossa, meu pai veio pra casa, eu acho que foi no dia 20... estamos no final de abril, né, cara? Ele veio no começo de abril pra casa. Então, com uma semana, 5 dias de casa, que começou a acontecer isso. Lá pro dia 10, os sintomas da gente. Começaram no dia 10, provavelmente, entre o dia 5 e dia 10. Uhum. E aí, assim, tem dias que estão melhores, tem dias que estão piores. Mas a minha mãe, minha mãe também, né, idosa, 63 anos, tem asma, tem tem bronquite, então ela tem uma facilidade de dar problema para ela também de pulmão, essas doenças respiratórias, né? E aí a gente, quando foi agora, há 3 dias atrás, ela tava muito mal, tossindo pra cacete. E eu fui, pô, e a gente insistindo, né, mãe, vamos no médico, vamos lá ver e tal. Até brinquei com o Tapioca no nosso grupo também, né, que já que é pra ter a doença, é melhor ter logo no começo, né, cara, enquanto ainda tem vaga no hospital, do que aguentar mais um pouquinho. E ela justamente resolveu esperar o hospital ficar bem fudido pra de arrego, né. Ela resolveu. Foi ela que escolheu. Pois é, não. Foi ela que escolheu. Não, pô, cara, já tem 10 dias que a gente tá querendo levar ela no hospital pra fazer uma tomografia, pra ver alguma coisa, pra tomar qualquer coisa, e ela segurando, não, tô melhor, hoje eu tô melhor, sabe, aquelas porra. Mas aí, há 2 ou 3 dias atrás, ela pediu arrego, fui com ela pro hospital, e aí nós chegamos lá e, cara, situação, eu já tô acostumado com o hospital, tem gente que não tá, né, mas eu tô acostumado, devido a várias visitas de emergência que meu pai tem sofrido ao longo dos últimos 5 anos aí, então a gente tá meio que acostumado com o clima, como se proceder, como em que local você deve ir pra tentar resolver o teu problema, ao invés de ficar só reclamando e tal. Então, mesmo assim, cara, tava medonho o negócio, porque você via muita gente no tosse-tosse, gente fodida, sem respirar, e a situação esquisita, e os médicos correndo pra um lado e pro outro, sem realmente saber o que fazer, sabe? Tava estranho, eu achei muito estranho, e aí ela fez lá uma tomografia que fez um exame de sangue, mas o exame de sangue não tinha exame pra corona, pra covid, né? Só tinha um exame de sangue lá, que eu acredito que o médico tenha... Tapioca pode falar melhor, né? Mas eu acredito que o médico tenha pesquisado por algum sinal de infecção, alguma coisa assim, segundo ele não tinha. Tinha hemograma completo. É. Então, assim, disse que o sangue está normal. Foi a única informação que eu obtive. Não me falou mais nada disso, também não fiquei perguntando. E ela fez uma tomografia onde o médico falou lá que ela... o pulmão dela tinha alguns sinais de presença de COVID, né? Era característico. Porém, seria uma coisa mínima. E pra ele estaria no começo. Eu tenho pra mim que, na verdade, estaria no fim já e ela não teve o pulmão tão tomado. Porque, porra, se tá no começo, já tava com 20 dias de sintoma, não é possível, né? Uhum. E aí ele passou um remedinho lá, não vou ficar falando o nome aqui, pra não ficar, né, dando ideia pra maluco, mas passou um remédio, ela tá tomando, aparentemente melhorou a questão da tosse e da disposição dela também, que ela tava com um pouco de falta de ar, esse incômodo de, porra, de ficar tossindo direto, né, foda. Então ela melhorou. Tô bem, assim, tá 3 dias tomando remédio, tá bem. E o resto da galera aqui foi mais assim, sintoma básico mesmo. Caralho, né? Júlio, de novo, Júlio. Caralho. Eu vou te derrubar na conexão, caralho. Não é possível. Tu cai no banheiro, caga, vai e caga, porra. Você tá desligando. Caga sem dar descarga. É, velho, porra. Pra que dar descarga nessa porra? Para com isso. Tá, desculpa. É meu feijãozinho. Desculpa, e aí estamos aí, sobrevivendo. Estamos sobrevivendo, né? Meu pai, mais uma vez, mostrando que ele será rei lá na Inglaterra antes do príncipe Charles, junto com a Rainha Elizabeth, né? Deve casar com ela. Meu pai tá foda. Meu pai, porra, meu pai tá sinistro. Teu pai tá super de boa, sem ter... Você pode chamar alguém de sobrevivente, é meu pai, maluco. Muito bom. De boa. Eu tenho pra mim que ele entrou no hospital realmente com o príncipe de pneumonia, que ele teve também o outro ano passado, né? E provavelmente pegou isso lá dentro e trouxe pra minha mãe mais descuidada um pouco, até porque a mãe tava cuidando dele, né? Minha mãe provavelmente deve ter passado pra Lara, porque a Lara tem de descer e subir e brincar muito com o celular de todo mundo. Acredito que... O Jabu falou pra todo mundo. A Lara deve ter passado pra minha sogra. E a Lara dorme com a minha sogra, né? Deixa minha sogra vir morar aqui, que ela não se desgruda. E minha sogra passaram pra... Agora devem ter passado pra minha mulher que me passou. A roda aqui, e assim cara. Foi uma roconha. Jabu, deve ter sido muito legal o que você contou agora. Toda uma história, um ciclo sem fim. Mas você cortou, ninguém entendeu porra nenhuma. Eu apenas vou entender que, ok, tá tudo bem. Tá bom, tá ok. Tá todo final, mundo vivo, cortou, por enquanto. É assim, você ouve a música Roda Viva do Chico Buarque, tal, que é o que aconteceu lá. É isso aí. Ô, mas Jabu, você que foi na rua, o comércio aí tá cheio, então, um monte de gente circulando e tal. Hein, cara, a galera então na frente de Caixa Econômica e Loteria tá um absurdo, o pessoal correndo atrás de benefício, né, tá uma coisa medonha, cara, se você vê as pessoas, e tão de sacanagem mesmo, sabe, as pessoas, a conversa das pessoas ainda é o papo da gripezinha, que é coisa de comunista e tal, e não mudam com isso, né. Cara, tá todo mundo de sacanagem. Eu aí no mercado, aqui em Santana, cara, tá quase movimentação normal também. A fila da caixa tava um absurdo, eu falei, tava uma esculhambação, parecia fila de cinema, né? Pessoal comendo cachorro quente, máscara protegendo a barba, né? O queixo, né? Porque vai pegar corona pela barba, com certeza e tal. E no mercado idem, né, bicho? Sem máscara, sem proteção, sem porra nenhuma, uma esculhambação do caralho. Eu fui, né, no mercado essa semana. E aí, eu tava lá na parada pra pegar frios e tal, o cara tava lá fatiando, tava esperando. Deixa eu te cortar só um negócio. Eu tava pagando as compras, né, no final, tal, então tava eu no caixa. Aí tinha uma menina respeitando a distância, né? Os 2 metros ali e tal, com máscara, tudo, eu com máscara e tal. E atrás dela um sujeito com máscara também, né? Um altão já, todo grisalho e tal. Daqui a pouco o filho da puta começa. Cara, eu olhei, eu acho que eu fiz aquela cara de Samuel Jackson louco. Saca? Eu virei o pescoço assim pro cara do um cara, tipo, sobe daqui, seu filho da puta! Depois eu parei assim, falei, nossa, pra que tudo isso? Tem uns 4 metros de distância de mim pro cara. Disso, ele de máscara, cara. Você de máscara. Mas foi instintivo, bicho. O cara tossiu, eu virei assim com o olho, a cara de louco. Meu, sobe daqui, seu filho da puta! Coitado, o cara. Deixa eu aproveitar o teu. Deixa eu aproveitar o teu parênteses aí e inserir um colchete também. Caralho. Cara, o. Eu, nesse dia do hospital, eu cheguei lá e na mesma hora eu vi uma galera ferrada. E aí tinha um cara que tava sem. O cara não tinha metade da perna direita, né? Com a prótese lá. E o cara tossia de uma forma absurda e sem máscara. Cada vez que ele tossia, as pessoas próximas dava aquele. Abria, sabe? Via as pessoas com medo, olhavam pra trás assim, ficavam assustadas. Eu fui no, na sala de triagem, antes da minha mãe ser atendida ainda, pedi, falei: olha, vocês têm aí um máscara pra eu passar pro senhor ali, que ele tá tossindo, tá assustando todo mundo, deve estar contaminando o hospital inteiro, se ele tiver com coronavírus e tal. A menina: ah, eu não tenho não, mas tenta ver se você arruma em outro lugar, não sei o quê. Aí eu fui lá atrás do hospital. Rodei, fui em uns 3 consultórios diferentes, não consegui arrumar a máscara. Por fim, a primeira menina da triagem acabou me arrumando. Não, tem história disso também. Mas aí, por fim, a mulher da triagem arrumou a máscara pra mim. Aí ela falou: ah, a máscara tá aqui e tal. Eu falei: olha, vai o seguinte, entrega você, porque se eu for lá levar, ele pode ficar até ofendido comigo. E você é médica, né, e tal, é enfermeira, não sei. Entrega pra ele, eu acho que é mais fácil. A mulher foi entregar pro cara, na hora que foi entregar, o cara falou: não vou colocar não, porque eu tô respirando muito mal. Se eu colocar isso, eu não vou conseguir respirar. Caralho. Então, assim, o cara estava ferrado e não ia botar, porque ele tava ferrado, então ele ia botar. Ou seja, ele queria foder todo mundo. Ó. Assim, sendo bem sincero, se ele tivesse de máscara, não faria essa diferença toda. O que aconteceu comigo quando eu tava no mercado. Eu tava de máscara, tava na fila pra pegar os frios, tinha um cara atrás de mim de máscara, outra pessoa também de máscara, e eu achei, porra, legal, tá todo mundo de máscara, beleza, tranquilo. Todo mundo seguindo a ordem, quem entrava no supermercado automaticamente ganhava uma máscara também e tal. Mas basicamente o que aconteceu foi que o cara tava atrás de mim e resolveu atender o telefone. Na hora que ele foi atender o telefone, o que é que ele fez? Ele tirou uma máscara, botou no queixo para falar tranquilamente, né? Porque falar com aquela voz abafada não é legal. Vou ouvir essa minha voz linda, maviosa, gostosa, eu quero transmitir isso para você. E claro, quando ele vai ter esse tipo de conversa, não basta só ele falar. Ele tem que falar todas as palavras que geram perdigotos, sabe? Tem que falar fofinha, farofa. É, exatamente. É isso aí. É isso aí. Hoje é bom pra você estar conectado em 2 contas ao mesmo tempo, por quê? Eu tava tentando ligar a câmera do celular aqui. Não, só que eu tô ouvindo você também aqui, tá dando merda. É, deu eco, desliga o... tá dando retorno aí, eu ia falar exatamente isso. Para essa merda, não me fode não, Jabu, porra. Tô tentando. Vou te derrubar da conexão, cara. Deu ruim. Peraí. Deixa eu falar uma coisa. Aqui, esse negócio da tosse e tudo mais na fila, né? Aqui tô tentando me entender aqui. Caralho, Jabu, é só fechar um, velho. Fecha o celular. Não precisa narrar o que você está fazendo. Fica no computador, porra. Pronto, dificuldade. Depois essa porra pega coronavírus, é porque é burro, não sabe? É óbvio que eu não sabe que vai pegar coronavírus essa merda. Não. Isso daí já foi provado. A teoria da evolução perdeu a validade. Caralho, o que ele tá gravando no meio da rua, porra? Por que se eu parar de gravar papo de gordo? Por quê, né? Por quê? Foi mal. O problema não é parar de gravar papo de gordo, o problema é o nível dos convidados que eu vou arrumar. Caralho! Deixa eu contar minha história aqui. Vamos abrir o jogo, porque não fomos nós que acabamos o papo de gordo, foram os convidados. Pronto. Os convidados. Quem aqui da casa vai fazer as compras do mercado? Se aquilo outro sou eu, que eu tô me expondo pra tentando proteger tudo mais, até porque eu sou meio pirado com essas histórias, né? Eu me protejo o máximo que dá. Mas na rua, cara, o pessoal tá cagando e andando litros, sabe? É, pra qualquer coisa. Pessoa sem máscara em mercado. colado na fila, sabe? A fila quer chegar, como se, sabe? Ficar junto colado numa fila fosse mudar alguma coisa na sua vida. Andar mais rápido, né? Pois é. Da buzina, né? Se aí, eu buzinar, o congestionamento some. Não. Eu adotei uma tática porque, como sou fumante, né? Eu tenho aquela tosse e a primeira vez que eu tossi foi realmente real, foi aquela pigarro de fumante. E eu vi que a pessoa assustou e se afastou. Agora, cara, se alguém chega pra mim quando eu tô na rua, eu começo a tossir feito um doido. Bota. Pô, a pessoa sai de perto na mesma hora. Não é na mesma hora, entendeu? É a maneira que eu estou enfrentando filas no mercado aqui em Boa Vista. Olha, tossindo. Eu vi uma teoria, alguém comentou, não lembro quem foi exatamente, mas que é uma parada interessante, que você vê que as pessoas não estão levando em fé, as pessoas chegam perto de você, você quer... Eu passei várias situações assim, de amigos meus me encontrarem na rua, de eu estar indo na rua para resolver algum problema, e a pessoa me encontrar e vinha andando para mim, perto de mim, e eu andar de fazer moonwalker, sabe? Me afastando da pessoa, porque na época eu não sabia se eu estava com Covid ou não, então eu não poderia contaminar a pessoa, assim como ela também não poderia me contaminar. Mas as pessoas vão chegando para perto, vêm chegando e você não consegue se afastar. Então, uma das coisas que essa pessoa falou é o seguinte: você não precisa falar que está se afastando para se proteger, você fala para a pessoa que está se afastando porque você está com coronavírus, e assim a pessoa resolve não chegar perto de você, entendeu? Boa tática, mas Jabu, tem uma forma de você resolver isso também, cara. Basta você abraçar aquilo que hoje em dia todos nós somos, que é falar que você é comunista. Se fala que você é comunista, você automaticamente é um anticristo. Nesse caso, ninguém quer falar com você. Ninguém quer ouvir você, não pode misturar nem com você, nem com a sua família. O Flávio... O Flávio, por exemplo, ele hoje é tão comunista, mas tão comunista, que o único grupo que ele pode participar lá do negócio dos quadrinistas é o grupo de, sei lá, quadrinistas comunistas do Brasil, sabe? Ele foi expulso de todos os outros. Eu fui expulso de todos os outros. Eu publicava as charges e me botavam pra fora em todos os outros. Porque ele fica fazendo charge comunista, velho. Agora é isso, entendeu? Eu sou comunista, você é comunista. Tapioca é super comunista. Olha esse corte de cabelo. Você é corte comunista, porra! Já viu homem cortar o cabelo assim? Você é corte comunista, essa porra! Olha aí, eu acho que o corte do Tapioca tá bem parecido com o 04, você não repara, não? Olha, tá igualzinho ao do Kim Jong-un, antes dele morrer na UTI lá. Eu acho que ele se inspirou no 04. O Kim Jong-un morreu mesmo, eu só vi história que ele tava doente lá com a porra do coronavírus, por isso que ele tinha se afastado. Mas do jeito que ele gordo é, eu não duvido que ele tivesse, na verdade, apenas fazendo, sei lá, passando uma fase muito difícil do videogame dele, aí tava só aquela porra daquele gordo fumando, bebendo e jogando videogame, todo mundo preocupado com ele, sabe? O Kim Jong-un morreu apenas no seu coração, bebê. É justo. Ô, Eubalena, você que é minha comunista favorita, me conte aí os updates aí dessa terra de pessoas ricas onde você mora. Como é que estão as coisas aí? Como é que andam suas vizinhas? Tá tudo bem? Seu microfone tá mutado, tá? Só pra lhe avisar, tá? Rapaz, cortaram o som da Elba. Eita. Isso aí, olha, só vai ser censura. Agora voltou. Rapaz, o novo diretor da PF nem assumiu ainda, já censuraram a Elba. Isso aí. Três coisinhas aqui eu apertei errado. Você sabe que comunista tem um problema, né? Bom, enfim, Um deles, Elba, só um deles é gritar Lula livre. Todos os outros a gente vai perdoando, entendeu? Eu nunca gritei Lula livre. Eu nunca gritei Lula livre, então eu devo estar devendo da minha carteirinha de comunista, no bingo. Bom, você apenas falava Lula livre, né? Você não. Eu. Você não falava Lula ladrão roubou meu coração, Lilba? Só quando eu falava com os meus tios de Criciúma. Não. É que assim, pra Elba, o PT é centro-esquerda, então ele deixou de ser comunista. Cara, então o PT, mais o Lula. O negócio dele é. Se prendessem o Boulos, ela tava enlouquecida. Eu gosto do PCO, que dá porrada em todo mundo. O PCO é o Partido da Causa Operária, né? É. Nem eles se levam a sério, você sabe disso, né? Eu sei, mas eles dão porrada, é isso que importa. Como está a Miami brasileira? Porque nós temos Miami brasileira, que é a Barra da Tijuca, e nós temos Dubai, que é Balneário Camboriú. Enfim. Eu quero tomar gente, o vinho que eu tô tomando. Esse vinho não tá dando meu barato, velho. Adoro o povo de Santa Catarina. Bom, enfim. Aqui é a mesma coisa que nada. As pessoas estão todas nas ruas, com suas máscaras, mas estão nas ruas. Tem uma praça aqui do lado do meu prédio, que é cheia de criança, cachorro, velho e gente andando sem máscara. A praia, a praia tem bastante movimento encaminhado e tal. Aqui na frente da minha casa tem uma pista que o povo caminha, corre, que é lotado. Enfim, eu acho que só eu que tô de quarentena. É, eu não sei, semana passada num prédio aqui perto, os caras estavam fazendo festa de aniversário com karaokê, o Carioca 4. Eu vi criança brincando na quadra do prédio ao lado o dia inteiro, o final de semana inteiro. O condomínio aqui da frente teve festa final de semana passado, no feriado de São Jorge, teve festa. É, não vejo crianças no pátio, mas é, aqui na praça é lotado. Vocês daí viram? Tem uma senhora... Vocês viram a história lá do DJ Alok que gerou confusão no prédio dele por causa da live? Vocês viram esse rolê? Não, mas também, não. Né? O cara fala que vai fazer uma rave num prédio cheio de velho, ele queria o quê? É, deixa eu chamar aqui a nossa enviada especial pra falar de fofoca e celebridades. Dona Mayra Moraes, você sabe os detalhes? Tá escondida no canto. Tá escondida no canto. Ela hoje ela não quer aparecer na câmera, não. Ela tá tímida. Ela morre de vergonha desse negócio. Eu não tô no bom dia hoje. Eu tive problemas. Então. Mas você quer contar a história da Loki ou não? Porque você eu que mandou quero, o link. Claro que eu quero. O que aconteceu com esse link? Olha o Jabu de novo com dois links, caralho. Caralho, Jabu. Então. Vocês se lembram. Que cair, porra. Olha lá. Você tá de novo com o áudio repetido, Jabu. Não fode. Ninguém tem que ver sua cara. Tô desligando. Pronto, para com essa merda. Desculpa, vai, Mayra. Saiu a louca, entrou a louca agora, vai, conta aí. Peraí, vou fazer primeiro uma contextualização, porque eu sou dessas pessoas prolixas. Então, vocês se lembram da live do Sandy Júnior, que os vizinhos ficavam batendo na porta e eles ficavam, beijo, vizinhos, não sei o quê. É sério, teve isso? Rolou. Mas eu acho que os vizinhos fizeram isso de boas, tá? Acho que não foi uma sacanagem, assim. Mas assim, live é uma coisa que atrapalha os vizinhos. É. Principalmente se os vizinhos não gostam de você. Daí, Ivete Sangalo. Viu, Flávio? Por isso esses dias não gosto de você. Ouviu, Flávio? A Ivete Sangalo não vai ter então, eu passei... Eu não tenho problema com isso, porque a recíproca é verdadeira. Eu também não gosto dos meus vizinhos. Quem gosta de vizinho? Eu passei aqui a live inteira de Ivete Sangalo falando, puta merda, coitada desses vizinhos. Ela tá pulando na cabeça de um. Ela tá fazendo som na cabeça do outro. Enfim. Ela é rainha, naquele negócio de confete. Pau. Hã? Que negócio de confete que estoura? Pau! Pois é. Eu queria ver a live dela limpando aquela eu merda. Eu só ficava daqui. O tempo eu todo também. Assim. Coitados vizinhos. Aí agora, preventivamente, Rico se comunica, né? Porque ela mora lá no prédio de Rico. E aí Rico se comunica. Os ricos do prédio do Alok já começaram lá. Então, eu acho que não vai dar muito certo essa live aqui. Aí ele falou, não se preocupe no grupo do WhatsApp lá do condomínio, né? Já tá errado. O grupo de WhatsApp do condomínio, você já tá muito errado. É coisa que não pode existir. Não pode existir. Tem grupo de WhatsApp de família, você pode até ser obrigado a suportar. De WhatsApp de condomínio, pelo amor de Deus, bicho. Aí... É aquilo, é como você passar a semana inteira numa reunião de condomínio, né? Imagina isso, velho. Um negócio desse, né? Não tem como ser bom então, isso. Então, assim, eu quero contar aqui pra vocês que essa parte do Alok eu li numa matéria. Eu não estava lá, eu não vi, eu não presenciei. Eu estou apenas reproduzindo olha, a notícia tá que eu compartilhei. Conselhos advogados, né? Isso pra você comprometer. Já tirou da reta. Parece o presidente da República, né? Já tirou da reta. Daqui a pouco, amanhã vai ser a matéria assim. Mayra volta atrás e diz aquilo que ela disse. Exatamente. E faz, por favor, tiraram um gráfico. Tiraram o bolsonarismo, Mayra disse que nunca disse aquilo que ela disse. E aí você coloca um gráfico, né, por favor. Exatamente. Daí, segunda notícia, ele pegou e colocou lá no grupo do WhatsApp, quando o povo começou a falar que isso não ia dar certo. Olha, gente, eu peguei e encomendei um som menos potente. Mas se vocês quiserem, a gente pode transformar aqui o nosso prédio numa grande rave. Eu até até tem um drone que eu vou ficar aqui passando pela fachada do prédio e se vocês quiserem interagir, tamo junto. Porque é tudo o que você quer, né mesmo? Você tá na sua casa, num sábado à noite, querendo paz e sossego dormir, depois de uma semana de merda, aí vai ter um DJ... Depois de uma semana de merda dentro da sua casa... É. Aí vai ter um DJ que DJ nem toca, DJ toca playlist, vai se fuder, não sabe nem tocar um instrumento, uma porra ele dessa. Faz não, mixagem, ele foi... Peraí. Calma. DJ Alok, em primeiro lugar, é a pessoa que faz tanto sucesso mundialmente, que tem tanto dinheiro, que ele foi casar no Cristo Redentor e foi flagrado sem querer pelo Globocop, sem querer, entre aspas. Eu lembro disso. E pior ainda, os Rolling Stones acabaram de gravar uma mandaram música. Mandaram a música pra eles mixar, E pediram pra ele mixar antes de ser gravada, fazer um remix antes de ser publicada. E isso tudo ele com aquele bigode medonho. Imagina se ele não usasse aquilo. Então, assim, não estamos ia falando. Comer mais mulher do que o 04. É importante dizer que não estamos falando aqui de qualquer pessoa, de qualquer celebridade, de qualquer transeunte, né? Não é do Flávio que a gente tá falando aqui. A gente tá falando... Porque, assim, os vizinhos têm motivo pra odiar Flávio, mas assim, o DJ Alok... Assim como ele... eu tenho motivo pra odiá-los. Claro. O DJ Alok, ele é uma pessoa, assim, digamos, uma famosidade, celebridade, influencer mundial. Não, de acordo com ele, é pra perguntar pro nosso, pro nosso filho. É isso. A Catarina não conhece gente, ele. Gente, vamos combinar que a Jovem Guarda já fez isso, né, gente? Você não gosta de mim, mas seu filho gosta. Vamos combinar que isso não é novidade. Quem fez isso foi o Chico Buarque. Beatles já fez isso, gente, pelo Beatles amor de Deus. Beatles também. Então, assim, não é novidade. Não é uma frase nova. Não causa comoção. Não ideia. Tava lá somando com as vezes tudo contado pra ele. Quando era, depois nós vamos ver, mas seu filho gosta. O que causa aí, comoção? Agora, quando tá o filho com o estilingue também. É, não, eles não gostam. Cara, além de comunista, é ateu, opa aí, porra. O que causa comoção é assim. Em plena Miami, onde Dona Elba mora, uma pessoa. A Loki mora aqui? Tem que ter uma pessoa. Onde mais o povo mora? Uma pessoa diz vai colocar um drone. Falou que não mora aqui. Imagine, o povo vai pegar e vai botar um drone. Ele vai colocar um drone do lado de fora pra poder filmar os apartamentos. Imagina se pegar a Elba transando lá. Não pode. Na rede. Na rede. Eu troquei a rede, agora eu tô. A Elba tem mais de 40, pô. Por que você acha que ela transa ainda? Daí. Ela disse que muito. Ainda mais agora. A gente tem que manter a lenda. Então. Daí, a pessoa não permite colocar um drone do lado de fora filmando todo mundo, ainda quer transformar o prédio numa rave. Não, gente, mas o Alok, ele mora em São Paulo, ele não mora na Barra. Não, ele mora no Rio de Janeiro. Não, gente, ele mora em São Paulo. É. A Loki não tem padrão pra morar. Ele não tem cara de quem mora na Barra. No Rio. Vamos pesquisar. Google. Não é nem questão de Barra, é o perfil de morar no Rio, gente. Ele é muito travadinho paulista. Me desculpa. Ele pode ser um paulista que foi pro Rio de Janeiro. Olha, ele casou no Rio. Ok, Google, onde mora o DJ Alok? Mas se eu usar gel, eu vou ficar a cara do meu tio Mi. Nossa, essa raiz, hein, nega? Olha aqui, é tudo branco. Eu, antes de usar gel, pergunta pro seu marido assim, hein, o que você acha do tio Mi? Tu pegaria o tio Mi? Mas eu preciso falar do tio Mi. O tio Mi usava boneco. Ah, Elba tem razão. Segundo a Vogue, ele mora num duplex de 370 metros quadrados em São Paulo. Ah, Elba tem razão. Deve ser na Vila Madalena. Desculpa. Deve ser na Vila Madalena, então. Desculpa, gente. Olha a cara do Alok. Olha aquele bigode dele. Ele foi só casar no Rio. Ele fechou o Cristo Redentor pra casar de madrugada, nascer no sol, só porque ele tava afim. Então, assim, pra coadunar com o fato de que ele tem muito dinheiro. Sim, mas daí é porque ele tem dinheiro. Agora eu quero dizer uma coisa. Globocop também me acorda aqui. Várias vezes, 5 da manhã. Celebridade! Mas quando eu morava na Tijuca, ele também passava lá. Olha. Vem cá, quando ele passa, você tá pelada pegando a toalha na varanda, não? Não. Não pode, vai fazer esse tipo de brincadeira aí, Tapioca, estamos proibidos. Vamos deixar uma coisa clara. O cara do Twitter foi babaca. Foi. Foi, não. Foi. Ah, foi no Instagram, porque no Papo de Gandhi disseram que tem foto. Meu amor, vai tomar no cu. Você devia ter falado, meu amor, vai tomar no cu seu arrombado. Ah, mas aí eu bloqueei, porque eu sou uma pessoa fina. Uma monja. Uma monja. Mas é uma monja. Uma monja. É, mas ó, rapidinho, eu só queria voltar no lance do Alok pra contar uma parada que eu fiquei imaginando nessa situação. Você tá na sua casa e aí. Olha, apareceu alguém lá atrás. Quem é? Claro, oh, o Tapioca, dá oi. Dá oi pro Tapioca. Oi. Não, isso aqui é o fone, tem que ser no microfone. Oi. Okay. Clara, dá oi pros amiguinhos arrombadinhos da mamãe. Tá? Aí é esses arrombados. Dá oi pra terceira idade. Eu até desisti do Alok, eu quero te perguntar: como é que tá essa adolescente dentro de casa, Elba? Você não viu agora? Não, mas assim, ó, como é que é do nível aí de não, seja um saco? A minha vida se resume assim: ó. Oi, mãe, tu escuta essa música? Oi, mãe, tu usa essa roupa? Oi, mãe, tu tá fazendo essa comida? Oi, mãe, não é esse biscoito que eu gosto, que ela fala biscoito. Oi, mãe, oi, e não mãe, é. Tu usa roupa? Peraí, ô Jabu, de novo, velho! Caralho, quem chamou o Jabu? Caralho, quem tá fazendo o Jabu? O naipe dos amigos, dos convidados. Porra, essa, velho! Ele tá fazendo a punheta. Na câmera normal, gente. Tá o mundo em casa. O mundo tá em casa, ele chama o Jabu. Podia ter chamado o Alok. O que é isso? Ô, Jabu, me faz um favor, cara. Olha, deixa eu ser bem sério com você. A câmera não tá funcionando. O YouTube tá travado. No YouTube já tá passando áudio. Agora o seu áudio tá uma merda. Antes o seu áudio pelo menos funcionava. Então assim, desliga essa merda. Volta pro Stavanos, por favor. Eu ia começar a fazer mais. Pronto, e aí vamos. E aí você lembra disso, tudo que tá acontecendo, Jabu? Pra quando a próxima live você mandar mensagem assim: ô, Dudu, me chama pra live, eu quero ir pra live, eu tô carente, deixa eu ir pra live. Eu quero contar pra todo mundo como eu peguei coronavírus e me fudi. Deixa. Aí você lembra disso, filho da puta. Tá bom? Olha, olha o Dudu tirando da reta. Olha, Dudu olha, tá fazendo o Bolsonaro. Olha o Dudu fazendo pro Bolsonaro. Olha, aí. Dudu volta deixa atrás, aí, né? E diz que jamais convidou o Jabu pra live. Dudu volta atrás e diz que jamais convidou quem quer que fosse para gravar o Papo de Gordo. É. Dudu diz que Papo aparecendo de Gordo jamais existiu. Dudu diz que nunca gravou o Papo de Gordo. É. Flávio, Elba, Tapioca, quem são? É, Dudu já pediu pra GU entrar com a ordem lá no STF pra garantir que o Papo de Gordo jamais existiu, tá bom? Dudu quer saber por que o Lúcio pode ser amiguinho dele na ABIN, mas não pode ser amiguinho dele na Polícia Federal. É, enfim. Mas ok, Valeria. Então a sua vida hoje se limita a sua filha reclamar que você faz isso, ou faz aquilo, ouve aquilo, ouve aquilo. Cara, eu vou dizer uma coisa. Mãe, culpa. Se eu fui assim, perdão. Olha só. Vocês conseguem ter um vislumbre aqui no espelho? Uma bateria. Eu ia te perguntar essa bateria. É de verdade? Não, era de brinquedo, era um Lego. Não, mas é de verdade. É isso que eu quero saber. É um quadro na parede. O que você comprou essa merda? Eu não comprei essa merda, essa aqui é da aula do Max, que a escola emprestou aqui pra não conseguir comprar eletrônica. A escola te odeia? Não, a escola precisa da aula, né? Tem que sim, mas ela te odeia. A escola te odeia. No grupo do WhatsApp, neste momento temos um grupo de WhatsApp reclamando porque tem um novo morador no prédio que tem uma bateria. É. Sim, mas eu posso, mas ele pode tocar a bateria até às 5 horas da tarde e ninguém no prédio pode reclamar nada. Então, pode? Eu não sei. Não, não pode? Se passar os decibéis permitidos, pode. Ah, não passa. Inferno enquanto é síndica. E aí você pergunta, assim, vamos lá. O índice de suicídio na Zona Norte aumentou por quê? Porque temos uma criança com uma bateria em tempos de coronavírus, quarentena e isolamento social. Entediado. Que tá torturando. Por que você não ensinou seu filho a tocar contrabaixo? Gente, flauta. É o básico, flauta. Os índices não aumentaram, porque eu não tenho esta sorte. E aí precisa de ser bateria, né? Não podia ser uma coisa mais tranquila. Violão. Pra ele tocar andanças. Pra ele tocar Renato Russo. Ele escolheu bateria. Eu vou fazer o quê? Matar na porrada. É clássico, né? Mas o que a gente vai colocar é a bateria eletrônica, né? Que ele fica com fone de ouvido. Claro! Só pode os 5 anos dele, de mais ninguém. É, então, mas aquela a gente não achou no final do ano, né? A que achou tá com apenas 10 cents. Eu acho caro pra cacete. É, não. Aqui a gente com dólar 5,30. É, exatamente. O dólar tava lá em cima e falou, não vai dar pra comprar agora. Fica fazendo aula uma vez por semana lá na escola e pronto, né? Mas aí que... vem a quarentena, aí os caras falam, ó, a gente vai pra bateria, a gente manda o kit mínimo da bateria e a gente faz a aula aí. Porque você não comprou a bateria do cara do Rolling Stones, velho? Não tem mais em conta. Né? Meu sonho é tocar bateria. Sério? Só isso? Uhum. Eu sou doida por bateria. Doida. E por que você não toca no, na... A pessoa não tem ritmo. Não, nas batidas da folia. Buzela, folia. Panela. É. Cara, buzela, eu não consigo. A buzela causa problemas com a vizinha. Maldita! Eu tinha um amigo baterista, ele tentou me ensinar duas vezes, na terceira ele me deu um tapa e falou, sai. Não, bateria tem que ter senso de ritmo. Comprar não tenho. Tem senso de ritmo. Bateria é ritmo, é cadência, né? Ô, Dudu, teve um cara ali que falou que se diminuiu a configuração do vídeo, a área do vídeo, não, é talvez tá, melhore. Quem tá recebendo lá, eu não consigo mudar isso no meu destino. Pelo amor de Deus. É, eu já chego à conclusão que o problema é o Chrome. Que o Chrome, ele não tá dando vazão pro rolê. Na próxima eu faço com outro navegador. Dessa vez, é isso, foda-se. Mudando de assunto. A live não live do Papo de Gordo. É, né? a live morta do Papo de Gordo. O Papo de Gordo diz que vai fazer live, mas volta atrás e faz com a tela congelada mesmo. Gente, eu vou pegar a última cerveja. Peraí, não vá não, porque eu já tô aqui, ó. Eu já tenho aqui um dedo de uísque, ó. Tem que beber mais aí, porra. Pode ser a última. Eu só tinha três cervejas em casa. Qual a largura do seu dedo, Dudu? Dudu, você tá medindo com dedos de elefante de novo? Assim, tem um senhor da minha cidade que não tinha esses três dedos, né? Aí ele chegava no bar e pedia dois dedinhos de cachaça. É, gente, é que assim, eu quero dizer que tem uma dose, entendeu? É isso. Eu quero dizer que tem uma dose. Uhum. É horrível, né? Porque eu já tomei licor de cerveja, já tomei duas latas. Licor de cerveja? Já falei merda? É uma delícia. Não, mais que o normal, Wilba. Nunca... Não mais que o normal. Tá no mesmo nível de merda de sempre. Eu só quero que você não culpe a gente se neguinho ficar procurando seguir no Instagram. Não falei nada. Não falei nada. Estou gravando de pijama, de calça comprida, olha. O calor do caralho, estou de calça. Calor do cão. Liga o ar-condicionado, Balena. Pra que isso? Aqui não tem. E agora vocês sabem que eu brigou com o marido. Por quê? Dormir de pijama de casa comprida, né? Não, gente, o pijama tá em casa, né? Gente, tem coisa que mesmo brigado, a gente é obrigado a fazer, é quarentena. O marido tá lá maratonando Netflix, porque já viu que hoje não vai rolar. Não vai rolar. É. Tadinho do marido. O marido fugindo de mim, pobrezinho. Tadinho, morro de pena, realmente. Por causa dessas merdas que eu falo, que as pessoas fazem essas bostas. Voltando pro... Porque a gente tá falando mais cedo sobre sermos todos comunistas. Deixa eu contar uma parada pra vocês. Eu tentei nessa semana... Não, eu tentei puxar meu pai pro lado de cada força, entendeu? Eu tentei muito, assim. Eu aproveitei o fato de que houve um grande desequilíbrio na força e falei, pai, cara, paga pra isso, pai. O Yoda... O Bozo tá ajudando bastante, né, cara? Caralho, tá foda. Cara, mas foi de... Eu fiquei aquela coisa assim de... Pense assim, ó. O barco tá pegando fogo, eu pulei na água e giquei a mão. Vem, pai, vem. A água tá quentinha. Do lado de cá é legal. Pode vir, vai ser bom. Você vai ver que vai ser bom. E não rolou. E aí foi E ele com a máscara cirúrgica, né? Cobrindo os olhos. Não, foi muito engraçado que ele mandou pra mim. Ele mandou pra mim uma mensagem que. Ele mandou um áudio junto com uma imagem, que era assim: meu filho, não sei quemzinho mandou essa imagem pra mim aqui e eu não entendi. Me explica o que é. E a imagem era a versão atualizada daquela lista oficial de comunistas com a inclusão do Moro. Sabe? Então, assim, eu entendi que alguém queria zoar ele. Aí eu mandei um áudio pra ele explicando o que ele queria dizer. Não, pai, é porque entenda bem, é porque isso daí é que todo mundo que vira contra o governo automaticamente vira comunista. Aí isso virou piada na internet. Olha, as pessoas estão listadas, você vê que tem gente aí que nunca foi comunista na vida, mas que agora é considerada porque tá contra o governo e tal. E agora fizeram a mesma coisa com o Moro também. Então é por isso que... por isso que rolou essa imagem, não sei o que e tal. Aí ele me respondeu, e aí eu aproveitei, eu mandei um outro áudio complementar falando sobre como, pai, veja bem, porque agora que saiu o Moro. Lembra? Foi o Moro, pai. Foi o Moro que prendeu o Lula. Não veio o Bolsonaro. Foi o Moro. Foi o Moro que fez a Lava Jato. Foi o Moro que é o super-homem, sabe? Eu comecei a lembrar ele. Todas as coisas que ele mandava de... Daquela mentirada toda. Não, começou a lembrar ele daquela mentirada todos toda. Todos os memes pró-Moro que ele me passou nos últimos 4 anos. Eu lembrei ele todos por áudio, citando um por um, esperando assim. Aí eu foi isso, pulei na água, estiquei a mão. Vem, pai, vem. É agora, pai, vem, vem. Pula na água comigo, pai, pula na água comigo. Ele me mandou outro áudio falando assim. É, meu filho, mas assim, os filhos do presidente é complicado mesmo, é bandido ali. Mas ele não é não, ele é uma pessoa boa. Não, ele é bom, ele é um anjo. Ele é praticamente... Ele é o Messias. Mas não faz milagre. Ele não faz milagre. Mas e daí? Mas e daí que ele não faz milagre? E aí foi difícil, gente. Eu falei, porra, eu usei. Olha só. Eu tentei usar o mesmo nível de argumentação, sabe? Eu desci pro mesmo ponto. Eu usei memes nas minhas argumentações pra ver se era mais facilmente entendido. E... Gente, eu tô citando a Bíblia no Facebook. Só pra atualizar aqui agora, já que o Dudu trouxe Moro para a conversa. Estou atualizando aqui na... Eu não li a notícia ainda, só recebi o feed aqui do UOL, depois vou entrar para ler a notícia direitinho. Mas Celso de Mello, o ministro do STF que... Comunista. Comunista, que essa semana permitiu que a PGR, que queria investigar o Moro, na verdade, investigue o presidente. Né? Comunista. O Aras deve estar apanhando violentamente por causa disso, né? É, não contente, né? Irritadinho, provavelmente, com tudo que aconteceu, colocou aqui, segundo o UOL, que a Polícia Federal tem 5 dias, dados por Celso de Mello, para ouvir Moro sobre a denúncia contra o presidente. Pega fogo, cabaré! Eita! O cabaré vai pegar fogo semana que vem. É o de pipoca, amores. O negócio vai pegar fogo. No mesmo dia em que Moro disse que tem provas para apresentar contra o presidente. Hoje, ele tinha que apresentar, né? Tá vencendo as 48 horas para ele apresentar o resultado do exame dele. Não foi relatório médico, foi um relatório da AGU dizendo que ele não tinha coronavírus. É, o que o Ministério AGU, podia ser um departamento médico afirmando isso. A AGU apresentou um relatório de um médico dizendo que o Bolsonaro não tinha o corona, datado acho que 19 de março, isso. E pediu para que a ação movida pelo Estadão fosse, por conta disso, anulada. Aí o ministro do STF, não sei qual, disse nem fodendo, e falou se o cara já apresentar a porra do exame, deu 48 horas para apresentar o exame. Mas vocês viram a entrevista para ele na rádio, né? Vocês viram a entrevista do Bolsonaro agora à tarde para a rádio dizendo que... Ele falou que talvez teve. Ele já pode ter tido essa doença no passado, ok? Tá ok? No passado. Lá em 2016, gente, ele teve essa doença, né? Lá em 2016. O homem esfregou aquela bolsa de cocô dele na cara de todo brasileiro. Mas ele não pode apresentar o exame porque está expondo a vida dele. Eu imaginei rapidinho. Agora o Caco Antibes falando: rapaz, eu devo ter esfregado a minha bolsa de cocô na cruz. Não é possível um negócio desse. Não, gente, daí assim, tem uma guria na minha cidade que eu acho muito engraçado, né? Inclusive, ela falou em uma amiga minha que é preta, fez uma postagem e a guria foi lá falar em racismo reverso, né? Daí eu tive que discutir com a guria, mas enfim. Daí ela, um cara lá da minha cidade colocou um post falando daquele vídeo que o Bolsonaro falou, e daí, e a guria colocou: ai, no meu tem o verdadeiro. No meu perfil você pode achar o verdadeiro. Eu fui no perfil dela ver. Cara, até o ângulo da câmera muda de tão editado que tá o negócio. Ai, cara, daí eu fico pensando, não tem como a gente tentar fugir disso. O gado, ele é pavoroso, cara. Mas o negócio do vídeo não tem nem como ele fugir, porque tinha emissora transmitindo ao vivo. Que daí foi quando ele amenizou a situação. Exato, que ele pergunta, depois que ele viu o tamanho da merda que ele falou, aí ele pergunta: tem alguém ao vivo? Aí quando os caras falam sim, olha, peraí! Não, quero me solidarizar com a sua amiga. Caralho, isso foi foda, cara. Aquilo ali era maconha que eu tinha fumado, não tava controlando minha voz. Isso aí não tem pra onde escapar, tava ao vivo, não tem edição. Não, mas foi a Globo. Em outros canais, tinha outros canais que estavam ao vivo, não importa. CNN também meteu o pau. É. Não. Passou na Record? Não, eu fico mais. Passou na CNN. Passou na CNN. A galera que é fanática, velho, tá assistindo o quê? Porque não podia ser Globo. Tá assistindo o Record. Tá assistindo o WhatsApp. Tá assistindo o Record. Tá assistindo o Record. É, assistindo o WhatsApp só. Eles vêm em live do Bolsonaro no Facebook, vem o WhatsApp e vem a Record. Hoje eu acordei com uma entrevista. Falar um negócio, eu tenho que falar baixo, eu tenho que falar bem no microfone aqui, porque meu pai. Ele assiste live do Bolsonaro. Ele só assim, é aficionadora. E aí, ele é quando ele chegou aqui, ele parou de assistir Globo. Ele é o quê que eu não entendi? Ele é fã do Bolsonaro, né? Ele é bolsa petista, ele é bolsa. Isso aí a Globo não mostra, ó. Ele até estoca pipoca pra acompanhar as lives, né? Não, ele é fãzaço do Caio Coppola. Adora o Caio Coppola. Caio. E aí? Ele falou assim. O que esse cara tem, hein, cara? Que esses Minions adoram a porra desse Caio Coppola, cara. É isso que ele tem. Deve ser. Nesse momento ele tem Covid. Não, ele já teve, já curou já. Aí já curou. Já curou. Pior de tudo é esse, que ele teve um quadro leve. Ele foi fraco. O pior de tudo é que dele foi fraco. Ele só contaminou a galera lá na CNN, né? E ele... Meu pai, né, tava assistindo Globo News, ele brigava tanto com... Porque eu gosto muito daquele Globo News em pauta, né? Ele brigava tanto assistindo, assim, brigando com a televisão. Eu falei, eu vou mudar antes que ele quebre minha televisão. Aí a gente começou a assistir CNN. E a CNN, porque a CNN é melhor, porque a CNN é um jornalismo sério, porque não é esse jornalismo subjetivo da Globo, porque fica... Tudo que eles falam é contra o presidente e tal. Aí, daqui a pouco, a CNN começou a meter pau no presidente também. Bota esse microfone na altura do nariz, por favor. Tô soprando? Tá. Pronto. Tá, mas, é que eu não posso falar. Mas isso daí faz parte daquele projeto, né? Tá rolando o meme, né? A CNN vai abraçar aquela campanha, né? De pegar os panos que eles ficam passando pro Bolsonaro e transformar em máscaras, né? Ele já tá retado também com a CNN, que também tá botando coisa que é contra. Eu falei, mas não tem mais como ser a favor, não tem mais o que falar. Pano, meu amigo. Acabou o pano do mundo. Não tem mais pano que limpe isso, meu irmão. Agora eu posso falar normal. Não há pano que limpe essas merdas, meu amigo. Acabou o argumento, não tem mas mais. Mas nas imortais palavras daquele que veio para salvar o Messias, não é? E daí? Cara, pra mim é aquele negócio. Acabou quando o antagonista começou a bater. Eu falei, não, peraí, o antagonista já tá batendo, acabou, bicho. Aquele cara do antagonista que fez uma live andando pelas ruas desertas de onde ele mora, arrependido, aquilo chegou a ser me provocou lágrimas. Doeu na alma, né? Doeu na alma, né? E pensar que eles ajudaram a eleger esse merda. Me provocou lágrimas. É, mas é aquilo, né? É como se fosse a carta capital falando mal do Lula, né? Não é. Você vê o antagonista xingando o Bolsonaro. É a carta capital descendo o cacete no Lula, né, porra? Não, cara, é o fim do mundo. Nessa semana eu me senti super mal porque eu compartilhei um link da revista Fórum. Ou foi do Poder 360, sei lá. Foi, eu pensei foi da Fórum. Foi da Fórum, eu percebi. Foi da Fórum. Até achei até estranho. Dudu, eu compartilhei vídeo do Fernando Holliday. Eu vi isso também, o MBL, né? Eu vi isso também. Ele gritando, vocês, Minho, gado, não sei o quê, toca berrante, sei lá, qualquer porra que ele falou. Eu sabia que Bolsonaro era um jegue, mas não sabia que era tanto óbvio. Gente, eu andei compartilhando o Reinaldo Azevedo, cara. Não, olha, eu olho pro meu Facebook e eu penso, caralho, onde cheguei? O que é que aconteceu, né, gente? Eu olho pro meu Twitter e dá vontade de fechar a conta. Não é? O que eu me tornei? Eu vou te falar o seguinte, que pra mim, apesar de tudo isso que aconteceu, eu ter virado comunista, tá ok, agora sou comunista. Vou, inclusive, começar esse programa com o hino do comunista da União Soviética. Eu mandei garotinha comunista. Eu vou começar desse jeito, bem legal. Tá? Porque eu acho que é isso, a gente tem que realmente aceitar esse fato. Eu vou trocar o Mossaman por Marx. Eu acho justo, eu adoraria um Mossaman comunista com a bandeirinha. Eu vou bordar, se tu fizer, eu vou bordar. Eu adoraria. Mas assim, nada com aquele chapéu, mim, com aquele chapéu de... Nada foi pior nessa última semana do que a final do Big Brother ser um babu. Nada pra mim foi mais broxante, assim, sabe? Eu tava preparado pra tudo, menos pro babu ter sido eliminado antes da final do Big Brother. Eu fiquei tão arrasado. Eu fiquei tão, como diz o Flávio, de tirar as calças e pisar em cima, sabe? Que eu simplesmente... me recusei a continuar assistindo Big Brother depois disso. Eu não assisti os dois últimos episódios, no caso, né? Porque só faltavam dois pra acabar. Estou revoltado. Thiago Leifert sentiu sua falta, inclusive. Eu imagino que Dudu, eu já posso buscar cerveja? Pode, que ele começou a falar de Big Brother e ele é o único que assiste essa merda. É, aparentemente sim. Eu tava achando que as pessoas iriam comentar comigo. Não, eu via muito, eu vi bastante. E Vanessa tá órfã de Big Brother. Eu tô. Não, também. Mayra tá também, Mayra tá chorando por causa do Big Brother. Vanessa tá sem saber o que fazer da vida dela, que não tem mais Big Brother. Vai começar Masterchef na outra semana. Começar Masterchef? Sério? Não é Masterchef, é aquele Mestre do Sabor que é uma bosta. Não. Vai começar Masterchef. Mestre do Sabor é uma bosta. Tô falando Masterchef, o Raiz. O da Band? Quando... O Tompão. É, o da Band. Vai fazer essa porra em tempo de coronavírus, bicho. Meu irmão, você manda um e-mail pra Band e pergunta pra eles, caralho. Eu não sou produtor dessa merda. Caralho, como tem a primeira velho. Vez que o cara fala tompeiro, contaminou todo mundo na porra da fazenda. Olha, gente. Crocas. Eu acho que eles gravaram coisa antes da quarentena. Ah, que essa merda gravada. Eu não sei como eles vão fazer a final. Tá bebo. Mandando beijo no cachorro, tá bebo. Gente, ó. É o filhotinho, gente. Não, esse é o filhote. O filhote ele gosta. Esse é o outro. É o Dudu, dos outros. Ah, por isso que a pioca beija. É, gente, isso aí é amor antigo. Coitado desse cachorro quando crescer. Você acha que foi por acaso que a tapioca pegou um cachorro fofinho, peludo e chamou de Dudu? Porra, velho, não foi. O cachorrinho crescer, né? Depois de um mês ele vai adquirir o estranho hábito de sentar toda vez que o tapioca aqui entra em casa. Enquanto o tapioca não vai dormir, não sei porquê. Rapidinho, eu não sei como é que chama no resto do país, piolho de cobra. Piolho de cobra, sim. Piolho de cobra. É uma centopeia. É, se você não é da Bahia, foda-se, é piolho de cobra. Continua a história. Piolho de cobra. O filhote descobriu o piolho de cobra agora, nesse exato momento. Está olhando sem entender o que é aquilo. Está seguindo. Olha, daqui a pouco ele come. Pô, eu vou tentar botar a câmera para vocês verem, mas eu não sei se vai sair. Ele olhando. Vocês estão vendo o piolho de cobra ali, ó. Porra, aqui é um piolho de cobra, bicho. Aqui é quase uma cobra inteira, caralho. É um piolho de cobra. Aí estamos os dois aqui. Olha, Bucico, o guadelo do tapioca. O guadelo? Ele tá com medo agora, ele não quer mais ir lá. Ficou claro com medo. Que é um tá com cobra, a mãe. Queria... É um piolho de cobra. É cobra? Ah, piolho de cobra. Não, é uma centopeia. Piolho de cobra na Bahia. Falando em bicho, rapidinho. Eu voltei. O Jabu hoje, ele. Oi. O Jabu ele tem essa mania de ser oversharing, né? Não sei se vocês sabem disso ou não. E no grupo dos lindos hoje ele resolveu contar o fato que ele estava no banheiro dando a sua cagada, a sua quarta ou quinta cagada do dia. Opa, deixando o capitão lá. Exatamente isso, colaborando com a sua parte na maneira de adubar bem a terra e tal. E aí que Biela, que é a gata dele, que adora ficar na companhia disso, resolveu se juntar a ele nesse momento. E o Jabu não só compartilhou a informação de que, olha, eu estou no banheiro, estou cagando, e a minha gata tá no banheiro também e resolveu cagar na caixa de areia que tá aqui no banheiro. Não só isso, ela resolveu mandar um vídeo da gata cagando enquanto eu tava cagando. Não, eu mandei uma foto dela cagando e mandei um vídeo dela enterrando. E daí tu acha que a gente também precisava saber disso. Mas o vídeo da gata jogando a areia no Jabu, ele não mandou. Não mandou. Isso aí não. Eu acho que é demais. Vamos dançar? Que é isso aí? Vinho chamado de tango. É um DMC que vai dar online. Se você quer dançar, não sei, dona Mayra, mas eu sei que eu vou caminhar um bocado. Já estou quase no fim do caminho aqui, diga-se passagem. Ó, que trocadilho. O meu acabou. Nossa, o meu já acabou. Trocadilho do caminho. Eu tô na última cerveja, o Ricardo ainda veio aqui e pegou um copo. Na próxima live eu vou ter que abrir a outra garrafa. Não, porque você fica dizendo que você não vai comprar álcool no supermercado, Fábio. Esse álcool é frio, sabe? Eu preciso comprar álcool. Eu preciso ter álcool variado em casa. Eu só tenho cerveja. Eu pego na internet e falo, ele vem. Nós pegamos na internet e o álcool não veio. A internet não entregou ainda. Eu tive que ir no mercado. Aproveitei e trouxe um vinho. O porteiro interfona pra cá e fala assim: Dona Mayra, chegou uns vinhos aí, ó. E dessa vez a caixa é grande, hein? Dona Mayra, sua bebum. Daqui a pouco o porteiro deixa os vinhos aí, um folheto do AA pra você. Ah, Não, mas bicho, já é nesse nível mesmo, ele já faz piada mesmo com o Mário. Quantidade de caixa de vinho tá chegando aqui. Quarentena. O pior que eu vi uma pesquisa realmente dizendo que o consumo de álcool aumentou muito nessa quarentena. Sim, aumentou o consumo de álcool e aumentou o consumo de violência doméstica também, né? Porra. É uma coisa soma com a outra. Sobre essa história do consumo de álcool ter aumentado, eu tenho aqui um contraponto a fazer. A gente passava nos bares e eles estavam sempre lotados. De segunda a segunda, o povo bebia na rua. O problema é que o povo não pode mais beber na rua. Continua bebendo a mesma coisa, só que tá bebendo em casa. É, mas aí que tá, eles estão vendendo o consumo de álcool dentro do mercado, entendeu? Porque Sim. O pessoal ia pro boteco, agora não pode ir pro boteco, tá com bebendo em casa. Exatamente! A pessoa tá comprando no supermercado o que ela consumia no boteco, tá economizando, inclusive. É, mas assim... Eu tô bebendo mais do que antes. Porque antes eu não bebia pra gravar papo de gordo. Agora eu bebo. Você não ia pra boteco, você nunca foi de. E nunca ia pra boteco. Eu vou dizer porque eu não tenho vida social. Que assim, beber pra gravar papo de gordo é o que eu raramente fiz, mas ultimamente, vamos dizer que a vida me força a beber. Eu tirei, tipo, 2 horas do meu dia hoje pra ler vários e-mails de outubro pra cá sobre um assunto pra esfregar na cara de uma pessoa. Tava querendo dizer que eu tinha demorado pra entregar o negócio, entendeu? Ainda não tinha. O negócio, a parada tinha demorado pra acontecer porque outras pessoas travaram no meio do caminho. Então, passei 2 horas do meu dia hoje, busquei cada um dos e-mails, peguei data que foi recebida e enviada, data de cada coisa foi cobrada, montei uma timeline no e-mail. Só faltou, eu queria muito ver esse poder, mas não tenho, só faltou encerrar com, tipo assim, esfregar na cara dele e mandar um abraço, seu arrombado. Só faltou isso, eu não tive esse nível de discernimento. As pessoas estão arrombado, muito bem. Potencializada de uma maneira que tá complicado. A pessoa era sociopata, queria chegar no metrô e botar o pé pra outra cair. Aí chegava na padaria, pegava e recebia o trocado de cara. Aí a pessoa chegava no elevador, pegava salto em todos os botões do elevador. Que porra de pessoa bizarra é essa, mano? Passa o pinto no elevador. Não sei, eu tô pensando em sacanagem. Que a pessoa até o 14º andar? O cara tem que ser bem alto ou levar uma escadinha pro elevador. Porra. O cara esfrega o pinto no elevador e aí? E aí que as pessoas tinham que casar. A sacanagem diária que elas precisavam fazer pra se manter socialmente aceitáveis e ativas. Só que agora eles estão dentro de casa. O mesmo. Elas então, podem elas passar o pinto na mas o elevador entra lá. Elas começam a sacanear com os outros num nível que tá, assim, muito, mas muito acima do que a raça humana experimentou até hoje. Tipo, o cara que sai no meio da rua com tossir em cima de todo mundo pra sacanear. Falei um povo estranho, deixa eu contar pra vocês sobre um reality show que Maria Banana assistiu na vibe de Estamos Viúvos do Big Brother, chamado Brincando com Fogo. É aquele que eles ficam só se botando a mão, mas ninguém pode se comer. Exatamente, da Netflix. É tipo vida de casado. Reality show, Flávio, sério, você precisa assistir isso, Flávio. É maravilhoso esse reality show, Flávio. O reality show é assim, você pega, sei lá, 10 pessoas, 5 caras, 5 mulheres, que são pessoas mais surreais da Terra. Então, assim, eu tenho jovens, medo... Jovens, sarados, gostosos, gostosas. Eu tenho medo dessas pessoas soltas se reproduzindo. E que aparentemente transam todos os dias, cada dia com uma pessoa diferente. É maravilhoso. Não, mas nem sabe que é mentira, né? Então, isso que é surreal, porque a gente fica assistindo, fica a Imara assistindo, aí a Imara vira pra mim assim, de quem são essas pessoas? Ninguém é assim. Ninguém come gente toda hora, o tempo inteiro, é mentira. Eu acho que jovens devem fazer isso, Valendo. Não fazem, meu filho jovem não tem nem sabe como é fazer isso, porque tu vai tomar o pentelho dele. Você quando era jovem já morreu, você que não tinha um tipo de pudor, você comia todo mundo, e a gente sabe histórias muito bizarras sobre as pessoas que você comia. E aí, jovem comia todo mundo, você tinha essa parada? Não, é pré-Vanessa. A minha época aí, de 18, né, tava iniciando internet, não tinha Tinder, não tinha coisa. Então comia coisa assim, muita coisa até, mas não me orgulho, não. Diferente frase... do Zé Goquário? A frase, parece um cara que foi numa padaria, service. Cara, é assim, Não, mas 6 anos é aquela época. Como é que a gente vai dizer? É como se tu tivesse 3 anos e entrasse numa loja de doce. Não importa. Na verdade, a gente já come o que passa pela frente, né? Exatamente. Não. O Júnior é uma parte do cardápio aí, entendeu? Eu sou parte do cardápio. Eu confesso que alguns itens do cardápio, algumas pessoas me falaram, você tem certeza? Não, mas a minha dúvida é, por que com 18 e 19 anos, tu ainda tá... Como é que eu vou me expressar sem ser chula? Seja mas tu consegue, pegar coisa condizente. A gente mistura, a gente faz uma misturinha aí, um arroz com feijão com a farofa, mas não é nenhuma comida assim, craciar. Na boa, com 18 dias ninguém olha cardápio. Não sei o que, que serve. Não, o que colocar no prato, você come. 18 anos é tipo o cara já de 50, 60 solteiro, né? Pega. A gente sabe o cardápio pelo preço. Você vê mais barato, venha. É. Eu acho que a qualidade começa ali dos 25, né? Eu diria uns 30. 20. Depois da primeira brochada, você começa a ficar mais seletivo. Olha, porque eu acho assim, ó, o nosso presidente fez uma vasectomia com 65 anos. Então a pessoa dizer que brocha com 18. É não, que eu só... depende. Aí quem falou de 18 diferente. Foi você. A gente tá falando de coisa diferente. Falou. A gente tá em torno dos teus 18 anos. Não, o que ele falou é que você fica seletivo depois da primeira brochada. É isso aí, aí você começa a pensar que você não é mais um super-homem, você tem que só quando realmente você tá disposto, só quando tem um estímulo legal, entendeu? Você começa que não é qualquer coisa que ele vai, entendeu? E deixou implícito que foi ontem. Tudo que eu fiz entre os 18 e os 19 anos, é em nome da ciência. Entendeu? Foi uma experiência científica. 29 anos a pessoa. Jabu, você está comprovando, Jabu, o que o nosso grande líder, o Messias, falou: de que brasileiro mergulha no esgoto. Vai pegar uma gripezinha, Jabu? Não vai, porra. Olha aí. Você é comprovação disso, bicho. Precisa ser estudado mesmo. Não, o brasileiro precisa ser objeto de estudo, né? É porque 29 anos já não é mais desculpa pra pegar qualquer coisa mesmo, assim, né? Mas ó, a lógica aí de que começa a ser mais seletivo depois da primeira brochada, eu acho que faz sentido. Quando o homem brocha a primeira vez, na real, acho que você começa a pensar assim, caralho, eu acho que eu tenho uma quantidade máxima de pau durinho que eu posso ter vindo. Selecionar quais serão elas. Eu não sou mais capaz de fazer isso 3 vezes por dia. Eu tenho um recorde pessoal, 16 anos, de fazer um self-love e 7 self-loves de uma vez só. Você tem 10 anos, tu é só hormônio. Tá certo que essas 7 vezes não menos de 15 minutos. Foi rápido. Mas. Elba, entre os 16 e os 20 anos, o sujeito parece um macaco de zoológico. Ele fica num canto se masturbando o dia inteiro. 7 vezes parece aquelas metralhadoras. Eu não consigo nem acordar, mas por verdade. Bosta, né? Puta que pariu. A adolescência do caralho explica tanta coisa isso. Foi difícil, foi realmente difícil aquele tipo de coisa. Eu acho, inclusive, com essa imagem a gente poderia parar de transmitir, porque a transmissão não tá funcionando mesmo, né? Não, né? Com essa imagem de Elba com cara de louca. Com essa imagem de Elba congelada. É. Tá todo mundo congelado. O áudio. Ai, gente, pelo amor de Deus. Dudu. O objetivo da live é eu me exibir. Se não aparecer ao vivo, não tenho porquê. Ninguém tá ouvindo o Dudu falando. A internet cancelou o Dudu porque ele virou ministro. Esse Dudu comunista, com sua casetinha de lara, né? Vocês estão fazendo o quê? Ralando isopor? O que é isso? Derrubando parede? O Dudu tá tentando voltar o som dele. Ele continua mudo. Você continuou sem me ouvir, né? É. Não sei o que é que o Dudu conseguiu fazer pra ficar mudo. É o Dudu, né? Ele não precisa se forçar. Vamos lá, estamos falando do Dudu, né? Tapioca. É. Não, tá congelado não, tá, o vídeo dele tá aqui. Ele tá mexendo. Mas acho que não tá ouvindo a gente, sei lá. Você tá ouvindo? Dá um ok aí, você tá ouvindo, Dudu? Dá um ok aí. Ele não tá ouvindo. Você... Foi de propósito que você fez isso, Dudu? Ou foi sem querer, Dudu? Foi na cagada. Pisque 3 vezes se você tá ouvindo a gente. Olha aí, Dudu, você foi monitorado pela pelo seu áudio, seu comunista de merda. E nesse ponto caiu a internet, caiu o YouTube, caiu a porra toda. Então eu estou entrando nesse momento aqui, offline, depois que toda a gravação acabou, no momento da edição, apenas para agradecer a vocês que escutaram o programa até o final, apesar das dificuldades técnicas absurdas que tivemos durante o episódio. Eu já estou aqui quebrando a cabeça para tentar entender o que diabos aconteceu, para evitar esse tipo de problema nos próximos. Porque sim, as lives continuam enquanto durar a quarentena. E pelo que eu entendi, a quarentena vai durar mais um tempo, então vocês vão ter que aturar a gente mais um pouco. Valeu, pessoas, valeu todo mundo que chegou até aqui, que baixou esse programa e que de fato escutou ele até o final. Muito obrigado e até o próximo.